Americana 50 para o 40, Papatango Whisky Fox Lima. Em Fox Lima, vetoração para sequenciamento, com a esquerda para o alvo 80, limitado pelo localizador. Esquerda 180, limitado pelo lock, o Papatango Whisky Fox Lima. Azul 4062, desça 2000 pés, estado 014, reposto no localizador. Azul 4062, copiou o controle. Prossiga. É autorizado 2000 pés, isso permanece, reposto no localizador. 2000 pés, reporta no localizador 4062. Próximo posto 728, pronto para decolar, está 3520. 3520, autorizando alinhar e decolar pista 28. O vento agora é de 210 graus com 04 nós, ajuste no 014, está 3520. Autorizando a linha de decolar pista 28, ajuste no 014, está 3520. 18-6, boa noite. Boa noite. Passando 045 para o 40, o Whisky Fox Lima. Fox Lima reautorizado 3000 pés, ajustado na 014. Quente 3000, ajustado no 014, Whisky Fox Lima. Tráfego ainda não avistado, continua a aproximação. Aguarde a transição de pouso, senhor Abajuste, no 014. Ativo, poderia confirmar o vento? Sente o vento agora de 200 graus, meia dúzia de nós. Sente 4062. Fox Lima para o localizador, curva direita para o 240, reporta estabilizado. Gente, direita 240, reporta estabilizado, Papatango Whisky Fox Lima. Estou a 2000 pés, 3170. Copiado, senhor, cheque trem. Baixou e travou. 3170, tem pouso autorizado na pista 28, vento agora de 200 graus, meia dúzia de nós, ajuste no 014, tá? 3170. Livre pouso, 3170. 3520, decolado aos 47. Chama agora o controle de Salvador, 19.8, senhor, tem um bom voo. 19.8, grato. Controle, boa noite, TAM 3520. 520 na saída 11, 190. 190, solicito 170 com final. Guarde. Whisky Fox Lima, curva direita, proa 310. Direita 310, Papatango, Whisky Fox de Lima. Tigio 030, Papatango, Whisky, Fox Lima. Quente. Fox Lima para o localizador esquerda 250. Esquerda 250, Papa Tango, Whisky Fox Lima. Quatro zero meia dois, controle. Nossa, escuta pra você, 4062. Confirmando, o desvio solicitado foi à esquerda ou à direita? Nós já efetuamos o desvio, no momento nós estamos duas milhas da posição USA. Sim, já o controle entendeu que o desvio seria à esquerda. Porém, complete o LS Zulu, agora com a torre 1186. Ok, torre 1186, obrigada, boa noite. Fox Lima, desça 2000 pés. Ajustado 014, está autorizado LS Zulu, pista 28, aguarde transferência. Sente, descendo para 2000 pés, o Papa Tango, Whisky Fox Lima, aguardando transferência. Azul 4062, tráfego ainda não avistado, ajuste no 014, reporte-se que o tráfego anterior avistou 2000 pés, senhor, a senhora a 8 km de distância. Continue a aproximação, reporte quando terem checado avistando Azul 4062. Gente, Azul 4062. Entrei. Confirme. O gol 1805, posição 6 para pushback e acionamento. Gente, no meio 12 autorizado, senhor. Puxa o sonamento, white copy. Gente, autorizado na sequência já de chão da costa, obrigado. 3170 no solo ao 50. Libere a pista pela esquerda. Tem táxi autorizado via Alfa e Índia para o portão 02 nesta frequência, TAM 3170. Alfa e Índia para o 02 na sua frequência, 3170. Torre Salvador, o azul 4062. Baixa através completamente visual no setor. Azul 4062 tem pouso autorizado, pista 28, o vento agora de 200 graus, 04 nós. Autorizado pouso, Azul 4062. Autorizado no LS, o Papa Tango, Whisky Fox Lima. Tem Fox Lima, aguarde transferência. Gente, aguardando Fox Lima. Fox Lima passou usando a visual? Negativo. Passe visual. Contrário visual, Whisky Fox Lima. Over the tower, pode chegar 1584 and request push and start. Report that 158 cleared pushback and start up, report when ready to taxi. Clear for push and start, report ready for taxi, pode chegar 158. Gol 1805, pronto para o táxi com um POB de 54, autonomia 3 e 12, alternativa Maceió. Gol 1805, táxi via Juliette, Alfa, Golf. Quando na Golf, é reporte pronto para decolagem. O ajuste 10-14. Juliette, Alfa, Golf. 10-14, reportarei pronto no ponto de espera. Gol 10-05, estamos prontos para cópia. Afirmativo, Gol 10-05, 30 segundos para cópia. Ok. Torre Salvador, boa noite, Papa Tango, Fox Lima, né? Estabilizado ILS 28. Azul 4062, solo 55, ao livrar, táxi via Alfa, mantém posição antes da Índia. Táxi via Alfa, mantém a posição antes da Índia, 4062. Foxtrot Lima, continue a aproximação aguardando pista livre. Gente, poderia confirmar o vento com o Fox Lima? Vento 200 graus, 03 nós. Gente, no presente solicita cancelamento de regras e ingresso na perna do vento da 17. Whisky Foxtrot Lima, está autorizado o ingresso na perna do vento da 17. Reporte para girar a base. Gente, reportará para girar a base da 17, o Papatango, Whisky Fox Lima. Azul 4062, está livre ingresso na Índia, Gate 01. Livre ingresso na Índia, Gate é o 01, Azul 4062. Uno 805, copia? Copiu. Uno 805, autorizado Natal, 410 nível, upers do Uno 0. Decola da 28, com curva direita na saída Aron, transição Zipar. Transponder 5411, controle 119.8. Autorizado Natal, 410, aerovia Upper Zulu 10, decola da 28, curva direita, saída Aron, transição Zipar, transponder 5411, controle 119.8, gol 1805. Gol 1805, cotejamento correto, reporte na Gol, pronto. Reportarei. Torre Gol 1896. Gol 1896, guarde a cópia, João Pessoa. Ué, é possível coordenar o 350. Afirmativo, 35, aguarde. Base da 17, baixado e travado, Papatango, Whisky Fox Lima. Whisky Fox Trot Lima, tá livre, final da 17. Gente, livre final, livre pouso da 17, Whisky Fox Lima. Whisky Fox Trot Lima, afirmativo, tá livre pouso, pista 17. O vento 210 graus, 04 nós. Gente, livre pouso, Fox Lima. Tem autorização do Gol 606? Afirmativo, Gol no 606, copia. Prossiga. Gol no 606, autorizado Maceió, 330 nível, Opera Whisky 58. Na cola da 28, curva direita na saída Aron, transição Melim. Transponder 5415, controle 119.8. O Gol 1606, autorizado Maceió, nível 330, decola 28, curva direita, na saída Aron Medit, 5419198. Gol no 1606, só confirmando para o 58, saída Aron, transição Melim. Aron Melim, o Gol 1606, até que tem dois nomes igual aqui, é só confundir. Aron Melim, muito obrigado. Gente, pode provar o Chico 1606. Report da 158, right to copy. Airport to go 158, we already have the clearance request, taxi clearance. Okay, airport to go 158, cleared taxi via Juliet Alpha, report my right to take off on Golf. Cleared to taxi via Juliet Alpha, report on Golf, airport to go 158. Airport Gal 158, cleared Lima, Papa Tango, flight level 350, via correction, standby. Standby. Required light formation, Airport Gal 158. Airport Gal 158. Foxtrot Lima, solo 00, frequência livre estacionar, boa noite. Salvador, 1714, já teria autorização. Negativo, voo no 714, aguarde. Guardando, escuta. Voo no 896, copia? Sim. Voo no 896, autorizado João Pessoa, 350 nível, Upper Whisky 58. Decola da 28 com curva à direita na saída Aron, transição Melim. Transponder 5416, controle 119, decimal 8. Autorizado 350, Upper Whisky 68. Decolagem da 28, com curva direita na Aron Medim. 5416, controle 198, gol no 896. Gol no 896, correto, chame pronto para o puxa acionamento. Chama lá. Número 8, puxa acionamento, gol 606. Gol no 606, autorizado, chame táxi. Autorizado, obrigado, chama lá, táxi. Gol 1805, próximo ao ponto de espera da 28, pronto. Gol 1805, a linha e decola pista 28, vento 220 graus 03 nós. Livre alinhar e decolar na 28, gol 1805. Pronto, no 714. Voo no 714, autorizado Aracaju, 230 nível, Golf 677. Decola da 28 com curva direita após a decolagem na saída Aron, transição Melim. Transponder 5417, controle 119, decimal 8. Então autorizado Aracaju, nível 230, decolando da 28 com curva direita na saída Aron Melim, transponder 5417 e controle de saída 198. Gol 1714. Gol 1714, correto, chame pronto para o puxa acionamento. 1714. Táxi 1606, POB 93, 3 horas de 2, alterna Salvador. 606, táxi via Juliette Alfa, quando na Golf Torre. Quais não? Quando na Golf reporte pronto, ajuste no 014. Juliette Alfa na Golf, reporta pronto 606, comine 14. Bom, 606. Bom, no 805, decola 205, controle 119, decimal 8, bom voo. Submantenho 410, 805. 905, subindo, cumprindo o perfil, 410. Portugal 158, cleared line up and wait to runway 28. Clear for line up and wait runway 28, at Portugal 158. Portugal 158, clear takeoff, runway 28, the wind is 240 degrees, 04 knots. Clear for takeoff, runway 28, Portugal 158. Portugal 158, airborne at 08, contacting 119.80, have a nice flight. 119.8, just for information, we have we had tailwind on a late takeoff phase at Portugal 158. Okay, thank you. Salvador approach, wind 108 at Portugal 158. Flight level 350, Portugal 158. Gol no 05, chame Recife 12685, alterne 2545. 2685, 2545, obrigado. espera pronto, voo 606. 606, a linha e decola pista 28, o vento 250 graus 02 nós. Por gentileza, informe após a decolagem se recebeu vento de cauda. Informará, a linha decola 28, informará o vento após a decolagem. 606. Tô, o 2, 1, 7, 1, 4, 2, 1, 4, 1, 2, 20, alternativa. Nada, Recife? Bono 714, táxi via Juliette, Alfa, quando na Golf, reporte pronto, ajuste no 014, informe Clareza 2. Pronto, para decolagem da 28 no 014, Bono 714, com recebeu lá. Clareza 5, obrigado. É Portugal 158, call now, receive center. Frequency 12685, enable 12545. 12685, enable 12545, report here, 158. Boa noite, obrigado.